Quando pivete eu tinha um sonho de ser cantor. Cantor de rap pra expressar minha dor. Pode crer, a dor de ver vários mano ao meu redor viciando na pedra, se acabando com o pó. Isso traz muita decepção para sua família e também os seus irmãos, que se importam de verdade com você, querem o seu bem e ver você vencer. Quem não tem dinheiro corre atrás, guerreiro verdadeiro sou eu, quem peço a paz. Quero é mais, e o que resta é orar, se fortalecer no Senhor pode pá. Isso é o que eu vejo nesse mundão, muita maldade e também destruição. Ladrão na nossa banca, não cola mané, tem vários que se ilude que quer ser o que não é. Aqui é Zona Oeste, nós também peso, vários maloqueiros que prego respeito. Mas em qualquer lugar, pra poder chegar, tem que pá, os aliados pra somar. Aqui é Zona Oeste, nós também peso, vários maloqueiros que prego respeito. Mas em qualquer lugar, pra poder chegar, tem que pá, os aliados pra somar. Mas no dia a dia, eu vou firmão, com meus parceiros eu vou mandando meu som. Vários manos desacreditou, de um moleque que iria virar cantor. Mas não desisti e segui na caminhada, com força e fé, firme e forte nessa estrada. Na vida tudo passa, tudo acontece, mas os grandes amigos a gente nunca esquece. Pode crer, assim que tem que ser, o respeito e a humildade sempre vai prevalecer. Se Deus está comigo, comigo ninguém pode, sigo firme e forte, sempre pela ordem. Se Deus está comigo, comigo ninguém pode, sigo firme e forte, sempre pela ordem. Ei chapa, semeia na sua mente o que se passa. As neuroses que atacam, os desacertos que embaça. Faça por onde a vontade, o sonho assim virá. Deixa os pés de black comédia desacreditar. Isso fortalece, perseverança cresce. Preze, humildade sempre, não esquece. O que não falta é mosquebano pra vir desacreditar. Nós não pode tá moscando, temo mesmo é que esquivar. Eu acredito, vem comigo, é gueto e grande estilo. O que não falta é incentivo, aqui é todo mundo amigo. As beats, as letras, brisa, as treta. Apesar de tudo louco, todo mundo se respeita. Zona Oeste, pique família, fortalece na picadilha. Vários loucos na mesma trilha, que defendem nossa matilha. Aqui é Zona Oeste, nós também peso, vários maloqueiros que prego respeito. Mas em qualquer lugar, pra poder chegar, tem que pá, os aliados pra somar. Aqui é Zona Oeste, nós também peso, vários maloqueiros que prego respeito. Mas em qualquer lugar, pra poder chegar, tem que pá, os aliados pra somar.